sobre, fala sobre. No tempo da minha avó namorava salareira, e enquanto não desse o nó, só com pau de candeeira. Que é que a gente faz agora? Namorar agora é bom, dentro da primeira hora dá-se a provar o batom. Dá-se a provar o batom. No tempo dos nossos pais, a janela seminua, a noiva trocava ais com o noivo no meio da rua. Que é que a gente faz agora? Namorar agora é bom, dentro da primeira hora dá-se a provar o batom. Dá-se a provar o batom. Dá-se tudo a quem se adora. O que é que a gente faz agora? Namorar agora é bom, dentro da primeira hora dá-se a provar o batom. Dá-se a provar o batom. Dá-se tudo a quem se adora. Perguntamos se foi bom, o que é que a gente faz agora? Agita aí, vamos cantar, dançar, saltar, nos divertir. Levanta a mão, que eu quero ver toda a gente a saltar e a fazer o show tremer. Levanta a mão, agita aí, vamos cantar, dançar, saltar, nos divertir. Levanta a mão, que eu quero ver toda a gente a saltar e a fazer o show tremer. Nós sempre a malhar, isto aqui é de arrasar. Quando a nossa banda toca, vamos à festa, deixem o acordeão tocar. Com a gente sempre em frente, o albatroz fica tão quente. Sacode o fole, que a malta fica louca. Eles saltam, eles cantam, e é assim que fica bom. Mistura tudo na batida, traiçoeira. Quem gostou da brincadeira, dança de qualquer maneira. Levanta a mão, agita aí, vamos cantar, dançar, saltar, nos divertir. Levanta a mão, que eu quero ver toda a gente a saltar e a fazer o show tremer. Levanta a mão, agita aí, vamos cantar, dançar, saltar, nos divertir. Levanta a mão, que eu quero ver toda a

amor, só um olhar, o teu olhar, naquele instante soube enfeitiçar o meu coração viajante com esse teu ar que é de mulher, que é de criança. E amor que senti, tu apagaste a lembrança. É uma paixão que ainda não conhecia, e enche de emoção cada hora do meu dia. E eu que sem saber até me achar ando é perdido, em ti me encontrei, tu é melhor faz sentido. E para te dar tudo o que tenho é pouco, é um coração batendo como louco, pronto a obedecer a qualquer ordem tua. Assim pede-me o sol, também te dou a lua. Foi só um olhar, um instante, um instante. Olhar feiticeiro, deixei de ser um viajante. E é desse olhar que desde então nasce a magia. Além da razão para o que eu não entendia. E para te dar tudo o que tenho é pouco, é um coração batendo como um louco, pronto a obedecer a qualquer ordem. Também te dou a lua. E é como se o mundo inteiro dependesse de um sorriso que espero dos teus lábios, que eu quero, que te peço, que te imploro, que preciso. Yeah. estrela neste céu disperso. Pinta de cores o teu universo. Procuras ser como os teus heróis, princesas, dragões, índios e cowboys. Tu vais querer, tu vais querer saltar, correr. O diabo da caneca toda a noite. kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba kumba. Tenho que votar com o Grenal 2. Foi então que eu não quis, então que eu não quis saber daquilo que fui. Nem o que era pra mim prever. A vida às vezes cai em câmera lenta, sem espaço entre o 8 e o 80. Fui mais do que eu, mais do que o sim. Fui mais daquilo que eu nunca quis pra mim. Fui mais do que eu podia crer. Fui mais do que o espelho tem vindo a dizer. Nada ficou por dizer. A vida às vezes cai sem permissão, sem pena de negar a explicação. Fui mais do que eu, mais do que o sim. Foi mais daquilo que eu nunca quis pra mim. levas no ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. O levas no ursinho. Já não queria mais comer, estava farto de ir para a escola, só gostava de correr e de andar. A chuta bola não existem mais calções, nem bebeiros de que traio. Já nem me dão encontrões quando eu quero e eu não sei. Cala-se a boca, não digas isso, já é tarde. Olha o pai, e os seus, ninguém se cala. Não custa nada, por não ser quem sou, um ser delicado. Tá quietinho, o leva no ursinho. Levas no ursinho. Estava farto de ir à missa para rezar. O padre nosso não gravava mesmo nada. Com medo que não gosta, me fugia um barbeiro. Já me queriam modelar. Eram tantas as asneiras, eu tinha que calar. Cala essa boca, não digas isso, já está. Olha-te lá, e os juros, e desidade. Não custa nada, por ser quem sou, ser delicado. Dá gatinho, leva no ursinho. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. paisagens da terra proclamo amor. O amor que te doa por sentires, registro na pele, no sangue que flui, na cabeça que cria poder dominar. Elefantes azuis, diz-me o que sou. Canal 2. Senhoras, vimos de jangada. bem para ti. Não sei se os dramas que vivi são sinais do tempo que já passou por mim. Dispersos os versos que não li. Escondida no teu mundo, a página secreta, margens de uma vida a naufragar. Pintada no teu rosto, a página secreta, esquecida em qualquer lugar. Eu não sei